Hoje é o nosso dia. Dia do nosso aniversário de namoro. Instante para deixar calar fundo em nosso relacionamento esse amor especial que tanto nos une com a aprovação do Pai Todo-Poderoso. Sinto-me muito feliz por estarmos juntos, por poder desfrutar dos mesmos sentimentos e das mesmas vontades e gostos. Que Deus nos conceda a graça e o carinho de permanecermos sempre assim, levando em nossos dias a palavra de amor do Evangelho. Sendo assim, nossa união será sempre feliz e realizada. Louvado sejam os atos do Senhor Jesus, que nos concede sorrisos e esperanças para renovarmos nossos sonhos e desejos que queremos realizar. Que esse nosso dia se repita por muitos e muitos anos, e no que depender do amor do Pai e do meu, assim sempre será. Um dia repleto de bênçãos, realizações e paz, muita paz. Um grande beijo no seu coração. E votos de que nossas vidas continuem abençoadas por nós e pelo amor divino. Que sejamos eternamente felizes.